Turma do Pagode, melhor amigo, encerrando nosso primeiro bloco de hoje do Espaço Aberto. Teve ainda Taeme, Thiago, Skank, Rio Negro e Solimões, Michel Teló e Bruninho. E começamos muito bem com Paula Fernandes, Quem É? Dá um tempinho aí que daqui a pouco tem muito mais pra você. O Espaço Aberto continua já já. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Estamos de volta trazendo Oba Oba Samba House e Lucas Luco, Moleque Danado. Danado. Não posso ver uma menina que fico alucinado. Eu nem sei se é pro meu bico. Ah, do jeito que ela olha, ai, eu fico ali parado, reparando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Tô aqui na boa, esperando um momento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, tô usando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se ligar no movimento. Olhou, partiu. Eita, moleque danado. Não posso ver uma menina que fica alucinado. Nem sei se entra o meu beco. Mas quando ela olha, ai, eu fico ali parado, reparando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Eu tô aqui na boa, esperando o momento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, mostrando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se ligar no movimento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, mostrando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Partiu, foi! É Lucas do Rio, Oba Oba Samba House. Yeah. Um moleque danado. Não posso ver uma menina que fico alucinado. Eu nem sei se é pro meu bico. Do jeito que ela olha, ai, eu fico aqui parado, só olhando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Eu tô aqui na boa, esperando um momento assim. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, tô mostrando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se ligar no movimento. Partiu, tô dentro. Ratatatá, tô usando meu talento assim. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se ligar no movimento. Olhou, partiu. Espaço Aberto, a maior temporada de música no seu rádio. Figure that y'all the heart. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call all the ladies out, they're in there fighting me. 100 jewels on floats, 100 jewels between teeth. Now bring my boys in, they're spinning craters like the moon. The moon we love like a brother, while he glows through the room. Dancing around the lies we tell, dancing around big eyes as well. Even the comatose, they don't dance and tell. You'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And we know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. Espaço aberto, tocando a sua música. Que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra viver o seu. Eu trago minha cama pra dormir na sua. Eu trago mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome.

eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Bosco e Vinícius, sorte é ter você, encerrando nossa segunda sequência só com musicão aqui no Espaço Aberto. Daqui a pouco tem Sorriso Maroto, tem Vitor e Léo e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Estamos de volta, trazendo Pedro Henrique Fernando e Munhoz e Mariano. Respeitável público, o ciclo tá chegando, eu sou o Mr. Pedro Henrique. Eu sou o Mágico Fernando. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Se for gostosa, se for bonita, a entrada é gratuita, ainda mais se for mega. Pode vir que a gente pega. Coelho na cartola, é coisa do passado. A moda agora é a mágica do rebolado. O show vai começar. Eu balanço a varinha e você vem me acompanhar. Piriri, piriri, pipim, você rebola pra mim. Alacazã, pode vir você e a sua irmã. Piriri, piriri, pipim, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, dá mais uma rebolada. Piriri, piriri, pipim, você rebola pra mim. Alacazã, alacazã, pode vir você e a sua irmã. Piriri, piriri, pipim, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra. A mágica agora que eu vou fazer é diferente. Vai fazer o Munhoz e o Mariano aparecer. Respeitável público, o circo tá chegando. Eu sou o Mágico Munhoz. Eu sou o Mr. Mariano. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Se for gostosa e for bonita, a entrada é gratuita, ainda mais se for mega. Pode vir que a gente pega. Coelho na cartola, é coisa do passado. A moda agora é a mágica do rebolado. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vêm me acompanhar. Piriri, piriri, piriri, você rebola pra mim. Alacazã, alacazã, pode vir você e a sua irmã. varinha aí. Vamos lá, faz assim, ó. Eu balanço. Espaço aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou me dando carinho, amor e atenção. Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção, me falando tudo que me agradava, fazendo de tudo que eu precisava. É, eu tava tão mal, mas tudo mudou. Será que você vai ser a minha nova paixão, que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão, com o poder de fazer feliz o meu coração? Que você vai ser a minha nova paixão, que vai me compreender e me dar satisfação. Será que você vai ser a minha nova paixão, com o poder de fazer feliz o meu coração? Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção. Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção, me falando tudo que me agradava, fazendo de tudo que eu precisava. É, eu tava tão mal, mas tudo mudou. Será que você vai ser a minha nova paixão, que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão, com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão, que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão, com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão, que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão, com o poder de fazer feliz o meu coração? Eu tava tão mal. Espaço aberto, tocando a sua música. Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar, mas adoro quando sempre se arrepende, volta e pede pra ficar. Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir, mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir, mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doido pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro um jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco, eu juro, nunca amei ninguém assim. Até você de mal faz bem pra mim. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir,

cantarei por mim, pra quem tem fé. A vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé. A vida nunca tem fim. Olha, olha. Cantarem por mim, pra quem tem fé. A vida nunca tem fim, não tem fim. Espaço aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Aberto. O seu pedido está no ar. Trying to call home all of my change I spent on. out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a baseball, trying to go home on the change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all. Espaço aberto, tocando a sua música. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Eu prefiro ouvir

judiando todo. Agora tô maltratando todo. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora tô judiando todo. Agora tô maltratando todo. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. O ressentimento, como pude ter suportado tanto tempo, provando todo dia sua ingratidão, com medo das suas ameaças de separação. Ressentimento, você brincando e eu pensando em casamento. Agora tô com outro e você tá sabendo. Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno. Agora tô judiando todo, agora tô maltratando todo. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora tô judiando todo, agora tô maltratando todo. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Ressentimento. Jads e Jadson, ressentimento no Espaço Aberto, TV ainda Jorge Matheus, Marcos e Belucci e muito mais. Daqui a pouco tem pra você Péricles, tem a Tânia Mara e tem muita coisa legal. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Estamos de volta! Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Agora tem o Péricles, final de tarde. Eu não tô legal, essa noite quase não. Custando pra ficha cair, que você não vai voltar pra mim. Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Chego até ouvir tua voz. Na cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar, te implorando pra voltar. No final de tarde tudo se mistura. A saudade invade, chama por você. Mais que uma vontade, chega a ser loucura. O meu corpo arde em chamas por você, por você. Tento disfarçar, me engano e vou tentar. Não esconde, o olhar fica distante. Perco a fome e chego até ouvir tua voz. Na cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar, te implorando pra voltar. Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. But born in a cold, hard Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Espaço aberto, tocando a sua música.

não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade, eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca, encerrando nosso penúltimo bloco de hoje do Espaço Aberto. Daqui a pouco eu tô de volta com Ivete Sangalo, com Leonardo e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E o Espaço Aberto já tá de volta, trazendo Nickelback. Joey's head, this is where I grew up. I think the president owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, oh, oh, oh God, I am. Every memory of looking out the back door. I have a photo I was spreading on my bedroom floor. It's hard to say it, bound to say it. Goodbye. Somebody went and burned it down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing to more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows when.

no meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Espaço aberto, tocando o que te toca. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração. Sangalo, tempo de alegria, encerrando o nosso espaço desta terça-feira. Eu tô indo embora, tô de volta amanhã na programação com muito mais músicas pra você. Super beijo, uma ótima terça pra todo mundo e até amanhã. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto. Espaço aberto.